verso e além man. Só sempre junto e misturado é mente A no ar. JMK nos beats. Alienígena, muito louco, olho vermelho é pouco. De sufoco e sufoco da vitória, senti o gosto. Glória toda hora, vida longa aos verdadeiros. Alienígena, o último será o primeiro. Solidão, ação, tem reação. Uma paz sem noção, sumiu o amor no coração. Falta paz a fabricar, não produz mais. Aqui jaz, rapaz, não se entende mais. Visão noturna, alta tecnologia. Ladrão de sonhos, assassino da harmonia. A nave atira, desvia, não bate. Pum, acabou, é sonho, não realidade. A quem invade sistema, o crime não compensa. Recompensa, respeito é pra quem representa. Tá na hora, lava a cara e acorda, tio. Se tu não viu, sumiu, até as estrelas subiu. Pelo controle, o terror desligou. Falsa crença, maldição, ED egípcio. Apocalíptico, o fim do ciclo. Evolução, então vira o disco. Eu já sei de tudo isso que se passa. Miata busca graça, TV é só desgraça. É a tensão, é a lágrima, é os outros. É aquele que batalha e não quer ficar com pouco. Olha a distância da Terra até Marte. Muito maior é a distância entre os humanos e a verdade. É, admito, tua conversa cansa. Adquiro as vitórias, essa é minha vingança. Enquanto tu só faz lambança e perde as esperanças. Eu digo que com essa meta tu não vai encher a pança. 2010 o fenômeno voltou e não é o que ganhou a Copa. A natureza revoltou, a chuva cai. Catástrofes atraem, prejudica a raça humana e extingue os animais. Paz. Eu já disse, acho que ficou pra trás. Hoje em dia é cada um por si. Vacile, vai pro jazz. Como a placa tectônica que rege a sinfônica. Esse é o inverso na presença megafônica. É na harmônica, a qual não vou parar. Quem dorme demais vacila e não vê Jesus passar mais. Percebo que existe uma saída. É por isso que eu insisto nisso. Escolhi na minha vida. Palavra soa igual um tapa na cara. Viagem não para. Deu chute na sua mente. Verso vai retalha. Alienígena, corta e avara. O corte mais profundo com a força de uma daga. Fico sem palavras se o assunto é vagabundagem. Meu hospício é FMG, mente a alta voltagem. É a tensão, é a lágrima, é os outros. É aquele que batalha e não quer ficar com pouco. Olha a distância da Terra até Marte. Muito maior é a distância entre os humanos e a verdade.